Fabrício CDs Produções 7998544086. Ligue e contrate. Só no meu peito, então acabou. Dois não amam com o amor de um. O amor pra dois é um comum. Com seu eu me tornei mais um na sua história. Pra não chorar, bebê, pra do passar. E se me perguntar, e agora? Só no meu peito. Então acabou. Dois não amam com o amor de um. Um amor pra dois é o comum. Com o teu eu me tornei mais um na sua história. Pra não chorar, bebê, pra não passar. E se me pensar, Chegou.